quer aprender tudo, os números e as contas para poder fazer pontes e estradas, as letras e as palavras para escrever histórias de reis e princesas, o dó, ré, mi para cantar. Quer aprender tudo, porque gosto de saber os porquês, porque gosto que me expliquem todos os quês, porque o mundo é lindo de aprender, e eu quero ser um mundo de coisas que ainda nem sei explicar. História de Portugal.